Bye. Bye. Bye. Sete, chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2, 8, 3, 5, 2, 5, 1, obrigado amigo, boa noite. Boa noite. Salvador, o Azul 2795 no ideal de descida. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste 1018. 4.000 com 1018, o Azul 2795. Olimpo 02, ao Paquera. A escuta pra cima. Ei, recebo 5, por enquanto apenas no secundário, tá? Vamos aguardar um pouquinho mais para o primário. Confirme a rodada 1-02? Afirmativo, 1-02. É a última, confere? Afirmativo. Tá. Não entendi, eu confio. Estou de agora uno. Se o VHF estava melhor. Afirmativo, logo após a decolagem de vocês, a energia voltou, a MSC está funcionando e a tática também. Quando eu conseguir falar com ele, eu posso ligar para o ramal lá e falar. Se for o caso, me passa a mensagem que eu falo com ele. 2795 está autorizado via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, informe estabilizado no final do procedimento. Via para 2000 com 1018, reportará estabilizado, azul 2795. Olimpo 02, Olimpo 03, é o Paquera. Na escuta, prossiga. Angola com seu contato primário permanente, tá por nós aqui, tá encerrado o teste. Apenas confirmação com o Mike Alfa 90, se vai precisar de mais alguma coisa. Negativo, major, tá 100%. Afirmo. Tá. Ô capa. Então até daqui a pouco. Olimpo 02, considera o início encerrado e faz o regresso. Ah, afirmativo. Bom pouso. Grato. Salvador, Olimpo 02. Pus 02, contato radar 56 milhas, oeste de Salvador, voe direto ITAP, guarde vetores para final do procedimento LS, que se rei da pistola 0. Voando direto ITAP, Olimpo 02, e aguardando. Charlie Salvador, bom dia. Oh, boa noite, o Papa Romeu, Charlie CF, transfere. Cruzou 200. Papa Romeu, Charlie Serra Eco, contato radar, desça para nível 050, chegada Bomed 1. Tina da 1018. Gente, na 050, Bomed 1, não pode voar Itap? Cruzado, direto Itap. Direto Itap, 5102, Charlie Serra Eco. 2795 estabilizado. Visual com campo? Afirmo, visual. Você dá na altitude 1600, confirma? Negativo, 1700 agora. Cliente, com pad final ILS, chame a torre 118 decimal 95, azul 2795. 11895, azul 2795, boa. Torre Salvador, o azul 2795, agora uma milha do Índia Serra. Azul 2795, autorizado pouso, pista 10. Vento 160 graus, 12 nós. Chegando a 313, contato radar, dessa via chegada bom, para 4 mil pés, em NH1018. Chegada bom, para 4 mil pés, 10018. Vento pro azul, 2795. Vento 160 graus, 12 nós, variando até 15 nós. Ok, 160 com 15, variando 100 graus. Meu Charlie Serra Eco, faz etapa dessa via para 2 mil pés, QNH 1018, reporte localizador, livre LS, X-Ray da pista 10. Sente, via, desce para 2000, reporte no localizador, Charlie Serra Eco. Olímpio 02, desça e mantenha, 4 mil pés, QNH 1018. Para 4 mil pés, o Olímpio 02. Autorizado ali a manter pista 10, chame 310. Autorizado ali a manter 10, chame 6310. Teria condições de autorizar pro 4298 voar direto do Luna? Da chegada, número 3 na aproximação. Gente, manda um precisão, 4398. 27195, solo 49, taxa direita, chama 21 decimal 9, só. 219, 2795. Autorizado desvio. A esquerda, reporte no término do desvio. Desça até 4 mil pés, Mirandão 1008. 4.108, Charles Serra. Roda Teresina 314. Autorizado táxi. Até o ponto de espera via Índia e no ponto de espera chamou para decolar. Passarei para decolar. Xenem 310, decola 51, controle 120, decimal 8. 1208, 63, 10. Salvador, Xenem 6310, transfere na saída pouca transição a Aracaju. Xenem 6310, contato radar, suba via, saída pouca para nível 350. Via Pouca, nível 350, Xenem 6310. Papá Romeu, Charles, Sierra Eco, vai manter essa proa por mais quantas milhas no desvio? Mais 3 milhas, senhor. Gente, quando no término do desvio para vetores final ILS da pista 10? Gente. A pista 10, vento 160 graus, 129. Você está livre, alinhar e decolar o voo 10, Paulo Henrique. O Charles Serra pode voar. Eita, Duna, Duna da presente? Desviou já. O Papa Romeu, Charles Serra Eco, para interceptar o localizador, objetor, voe curva direita na Pro 075, livre LSX-Ray, fone estabilizado, desce para 2000. Gente, direita 075, desce para 2000, reforçará o localizador Charles Serra Eco. Xenem 6313, desça e mantenha 3 mil pés, QNH 1018, canceladas as restrições. Canceladas as restrições, para 3 mil pés, 1018, QNH 498, voe direto e TAP. 4298, direto e TAP. O 096, decola 54, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Duna 096, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Via Momo 370. Thank you. Tentando Charlie Sierra Eco com um campo à vista. Charlie Sierra Eco, complete final e LS XG, chame a torre 118.95. 1895, obrigado. Boa noite. Chamando a 313, desça para 2.000 pés, reduz a velocidade para 2.209. 2.209, Azul 4298, reduz a velocidade para 2.209. 4298, reduzindo 2.209. De 9 milhas. Tente o Charlie Sierra Eco, reporte na enxergada final, passando de tempo. Sim, te reportará. Poderia confirmar o vento? Vento 1,60 graus, 1,2, né? Sim, te solicito cancelamento, vou seguir com base pela direita da 1,7, se possível. Sim, sim, então cancelo o voo IFR aos 5,6 e autorizado base direita da 1,7. Evite o alongamento da final devido à sequência de tráfego estudando. Afirmativo. Bem que praticável aqui, 030 devido à formação aqui justamente na proa. Ok, 030, limitado pelo localizador. S4298. Grande Salvador, uma boa, 3305, passo no ETA. 3305, contato radar, desça para o nível de voo 050, chegada a Bomed 1. Confirma, descida. 3305, desça para o nível 050, chegada a Bomed 1. 050, Bomed 1. Contato radar, voe direto Itapia, autorizado chegada a Bomed 1, chame no ponto ideal de descida. Voa direto Itapia, autorizado Bomed 1, azul 272, reportarei da Vice. Salvador, 082. Lá 082, você já. Puxa, vem aqui, Sanara 4. Autorizado, chame tá. Valeu. Desça e mantenha 3.000 pés, que negar 1098. 4298, 3.000, descendo 1098, Ojos. 298, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, forma estabilizada. Direita 060, vai reportar estabilizado ao LOC, azul 4298. Controle Oceanero 6310, 331, pequeno desvio à esquerda para o 060, aproximadamente 30 milhas. Sete do desvio, Oceanero 6310. Controle Azul 2782, está no ideal de descida. Você mantém o 060, Azul 2782. 060, 2782. 298, inicia a adução para 190 nós, segue tráfego 7.5 milhas à frente, um é 2320 do Oceanero. Autorizado, 6313. Confirme. Autorizado, 6313. Autorizado, LS XR, reporte estabilizado. Chamará. Voo 1096, suba e mantenha o nível de voo 330. Restrito 330, 096. Vocês confirmem, Pro? Está se ajustando ao localizador, senhor. Gente. Boleto 02, curva direita na proa 350. Direita 350. Tudo 98, reduza para a velocidade de aproximação, desça para 2.000 pés, NH 1.08. 2.908, reduzindo, azul 4298. Tudo autorizado, táxi à direita até o ponto de espera, está pronto para decolar. Vai informar, pronto para decolar, ponto de espera da 109082. Para interceptar o localizador, curva à direita na Pro 060. Direita 060. Palheta 02, desça para 2000 pés, QNH 10, 18. Autorizado LS X-Ray, pistão na 0. E para 2000 pés, autorizado, procedimento, LS X-Ray. Xanã 63, 10, passa 200, chama 101, 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Chamar o centro em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, 6310. Estabilizado, tem o capa-vista, 6313. Chamar 6313, complete final ILS, chama a torre, 118, decimal 95. 1895, 6313. Salvador, boa noite, Rio 5974, ciente da Brava. Rio 5974, contato radar, dessa vez chegada a Bonf para 4000 pés, PNH 1018. E a Bolf para 4.022.94. Azul 4298, vai passar a Duna, complete final ILS, chame a torre, 18 decimal 95. 2.98, torre, Salvador, 118.95. Azul 2782, confirme velocidade de cada. É agora 220, mas pode acelerar para 240. Não, é, mantenha 220. Mantendo 220 ou 2782. 1096, passa 210, chama o centro em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Sinal ILS X-Ray da 10, curva à esquerda, voe na proa 055, limitado pelo localizador. Esquerda 055, limitado, ótimo. Só 3305, desce e mantenha 4000 pés, QNH 1018. Para 4000, Azul 2782, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 060. Emite o localizador, desce e mantém o nível de voo 050. Pro 060, para o localizador, ilimitada pelo 050, descendo para o 050, azul 2782. Utilizado do localizador, Olimpo 02. Olimpo 02, complete final ILS, chama a torre, 18, decimal 95. 1895. Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, continua a aproximação, está passando o marcador externo. Vamos lá, 02. Puxa, 6313, solo 04, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Alfa, Juliette, também, mantém a escuta, 6393. Passa a Duna, complete final ILS, chama a torre, 118, decimal 95. Azul 4298, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 129. Repouso não no zero, azul 4298. Tá passando o externo, Olímpio 02, baixado e travado. Olímpio 02, aguarde autorização de pouso. Valeu. Patera presente proa, vai passar o curso do localizador, seu limite agora é magnética 130 do NDB Simbra. Guarde o último vetor para interceptar. Mantendo a proa, aguardando o último vetor para interceptar, limitado pela 130, azul 2782. E o 5974 reduz a velocidade para 220 nós. Certo, a 220. É 3305, desça para 2000 pés, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, livre LS, que se reinforme estabilizado. Estaremos estabilizados. E livre pouso para o Olimpo 02. Tenha 4000 pés, QNH 1 no 8. Para 4000 no 8, azul 2782. É, e se puder mais 5 milhas nessa proa para evitar uma formação? Gente. E o 5974, autorizada a descida até 5 mil pés, QNH 1 no 8. Tente para 5 mil. Autorizado esquerda, botão 8. Esquerda, botão 8, 6393. Ah, 082, autorizado ali, mantém a pista no zero. Ali mantém a pista no zero, vou 980903. Azul 2782, para interceptar o localizador, curva à direita, proa 150. Direita 150, azul 2782. Olimpo 02, solo ao 09, táxi à direita, depois continua via alfa, chame na delta para cruzamento na minha escuta. Eu, 4298, antes do Juliette. Azul 4298, autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, portão 1, azul 4298. Cruza 7000, Rio 5974. Rio 5974, autorizado, descida até 4000 pés, venturação radar para sequenciamento. Use a direita na proa 230, limite ao localizador. Direita 230, limite localizador. Azul 2782, aguarde de transferência para a torre. Na sua escuta 2782. Ele livrou a pista ali do lado dele. Gente, o gol 9082, decolagem autorizada, vento 160 graus, 109. Está iniciando o gol 9082. Já. Você pode manter essa velocidade. Ok, 1180 mantendo 2782. Estabilizado, 3305. 3305, Passaduna, complete final ILS, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, boa. Rio 5974. E desça até 4 mil pés. Eu aguardo para continuar a descida. 7. 5, autorizado pouso, pista 1-0. Vento 1-60 graus, 1-09. Livre pouso, 3305. Gol 9082, decola os 1-2, chama o controle, frequência 1-20, decimal 8. 208, boa. 9082. Ali, 9082. Boa 9082, contato com radar, suba via Samvono para o nível 360. Samvono para o 360, se autorizado voa direto Leda. Autorizado Leda. 9081, graças. Atingir 4000, Rio 5974. Rio 5974, mantenha 4000 pés. Circo 974, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador, desça para 2000 pés, QNH 10, 18. 7 para 2000, proa 1, pode dos 2 a 0. 782, vai passar a Duna, complete final ILS, reduções agora a critério, chama a torre na frequência 18, decimal 95, segue tráfego 2320 da TAM, meia dúzia de milhas à frente. Ciente, passa para a torre, já iniciando as reduções, azul 2782, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 2782, passando Duna. Azul 2782, continua a aproximação, atualização de pouso, pista no zero. Ok, guardando pista livre, azul 2782. Rio 5974, para interceptar o localizador, esquerda proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, 7. Rio 082, suba até o nível de voo 340. 340, 9082. Do Rio 5974. Rio 5974, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. Jeter. E Salvador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, continua aproximação, guarda autorização em pouso. Jeter. Não é negativo, tem a nave já ultrapassada de externo até a posição. Solo aos 1-6, Táxi à direita, mantém a escuta via Alfa, chamante da Juliette. Mantendo a escuta via Alfa, chamante da Juliette, da 3305. Azul 2782, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-2-9. Livre pouso, Azul 2782. Olympus 02, autorizado o cruzamento da parte militar ao estacionar a frequência livre. Autorizado o cruzamento para o Olympus 02. E 782, solo 19, táxi à direita, via Alfa e Kilo, vai para parte 3, posição prevista 3, Romeu. Então, direita, vai para o CCB Alfa Kilo, posição prevista 3, Romeu, no parte 3, o 2782, obrigado, boa noite. Afirma, mantém minha escuta. Não, sua escuta, sempre. Então, 3305, continue em frente até a Juliette, ingresso a Juliette, portão 5. Ingresso a Juliette para o 05, 3305. Rio 5974, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-2-9. Certo. Rio 5974, Solos 2-1, no táxi à direita, via Alfa, Kilo, empate 3, na minha escuta, posição 6, Romeu. Só Kilo, empate 3, 6, Romeu, 5, 9, 7, 1.